seriado de médico. Mas os americanos são todos sádicos e gostam de ver caras deformados e mutilados. Na mesa de operação, é tão nojento que eu até passo mal de tanta enrolação. Prefiro ver a massa Goldschmidt. Prefiro ver a massa Goldschmidt. Prefiro ver a massa